a rádio que toca notícia em www.cbnfoz.com.br. Hora de entrevistado ao vivo aqui pelo telefone da CBN, Luiz Carlos Medeiros, coordenador industrial da Sanepar de Foz do Iguaçu, fala-nos a respeito do consumo de água na cidade nos últimos 9 dias. 8% a mais o número de pedidos, né, aliás, o número de consumo em relação ao mesmo período do ano passado. E o pedido à população é para controle, responsabilidade e, acima de tudo, não ao desperdício. Muito bom dia, Luiz. Seja bem-vindo à CBN. Bom dia, você. O que que a gente pode avaliar deste quadro que a Sanepar vem apresentando aí nos últimos dias, nesse acréscimo, digamos assim, exagerado no consumo por parte dos iguaçuenses? O fator principal, você, seria a questão realmente da temperatura. No período de janeiro de 2013, nós tivemos uma média de temperatura de 29 graus. Hoje, fechou aí dia 28, a média aí de 34 graus. Então, dá uma diferença de temperatura. Também, as pessoas realmente têm que ter uma consciência e usar racionalmente a água, né? Existe bastante desperdício, né? O que que se pode fazer como orientação para que as pessoas respeitem, principalmente, esse bem tão precioso que é a água? É importante frisar isso também, né? Porque realmente a água é um bem finito e a gente tem que ter consciência disso, né? Então, a Sanepar disponibiliza no nosso site algumas dicas. Eu vou passar aqui algumas dicas assim, que a gente sempre repassa para as pessoas. Para as donas de casa, principalmente, em questão da... Eu vou citar alguns itens aqui. A lavagem de louça, por exemplo, né? As pessoas costumam lavar a louça com a torneira aberta. O ideal é que você enche a cuba e saboa ela e daí só passa o enxágue. Isso você está reduzindo água. Também na lavagem de roupa, não lavar todo dia. Deixa acumular uma roupa até pelo menos a capacidade da máquina. Daí você também está reduzindo o consumo de água. E aquela água que sobra, lavagem, utilizar aquela água para lavar a calçada, né? A gente sabe que tem que fazer esse serviço de rotineiro de casa, mas dá para fazer com economia. Luiz, o principal ponto é a questão desperdício. Você bem mostrou aí algumas dicas. Mas a Sanepar tem algum programa para tentar coibir isso, para tentar fazer com que as pessoas se conscientizem? Porque se na conversa não dá certo, mexer no bolso é um caminho. Existe algum programa de multa, algum tipo de repressão que pode ser colocado para que as pessoas parem com isso? Principalmente, como a gente vê aí, muitas pessoas desperdiçando água da piscina, jogando para depois precisar reabastecer novamente. Olha, nem falou, piscina é uma coisa que dá para ser tratamento, né? Você, uma piscina grande, essas de fibra, você não precisa jogar lá fora, você faz tratamento adequado, uma pessoa especializada, ou a pessoa mesmo, o dono da piscina, pode se aprender uma coisa simples e você não joga fora. O que acaba na piscina, acaba jogando fora, é parte de piscina de plástico, né? Mas também tem algumas dicas. Se você tem uma piscina na sua casa que é piscina de plástico, você pode, a cada 4 dias, colocar uma colher de água sanitária para 1.000 litros, você consegue tratar essa água e manter pelo menos uns 15 dias. Manter ela coberta também, né, para não ter problema com o mosquito da dengue. Enfim, utilizar adequadamente isso, você pode estar melhorando. O que a Sanepar alerta as pessoas, depois muita gente vem reclamar às vezes pelo custo, porque a partir do momento que se passa de 10 metros cúbicos, passa para 12, 13, começa a ter uma taxa diferenciada, começa a ficar caro. Então, encarece a conta do cliente nesse período. Então, às vezes a pessoa vem e reclama e tal, mas ele não está olhando que está consumindo demais, ele está gastando demais água, está desperdiçando água, né? Luiz, nós temos um outro problema, não sei se é a sua área, mas algumas regiões da cidade receberam o encanamento de esgoto e algumas famílias estão reticentes em fazer esta ligação. Já receberam o sinal verde da Sanepar para a conexão do sistema de esgoto de casa para o sistema público e aí não estão colocando isso em prática. Só para a gente relembrar aqui, quais são os problemas que o cidadão pode ter caso ele deixe de cumprir essa normativa, que é a ligação da rede de esgoto da residência para a rede de esgoto da Sanepar? É, a partir do momento que a rede passa em frente à sua casa, o código do município de saúde, ele obriga a pessoa a ligar fazer a ligação na fossa, essa fossa, aliás, na rede nossa, a rede coletora. Até porque a fossa é uma coisa que você está fazendo um impacto ambiental ali ao meio ambiente, né? Então é obrigado a ligar. A Vigilância Sanitária tem feito, a Sanepar tem feito uma parceria com a Vigilância Sanitária, a Sanepar não tem poder de polícia para estar notificando, mas em parceria com a Vigilância Sanitária nós estamos fazendo algumas notificações e pedindo, dando um prazo para a pessoa fazer a ligação na rede. E com isso também é um trabalho que já vem também a questão da dengue, né? Que a gente está fazendo, acabando com as fossas, ligando na rede, entupindo as fossas, para uma questão de saúde pública, não só sua, mas também do seu vizinho, né? Muito obrigado por sua participação. Deixamos aí os microfones abertos para os seus últimos alertas aí para a população, para que se conscientize o cidadão, o usuário do sistema de água da Sanepar. Eu agradeço a oportunidade de estar falando e você, a Sanepar agradece. Nós estamos aqui à disposição, temos o nosso site, temos o nosso atendimento. E o que a gente pede é que o pessoal tenha consciência, realmente utilizar a água com critérios, né? É um bem finito, como eu falei no início. Então não vamos desperdiçar, vamos utilizar aquilo como ouro, digamos assim, um negócio que amanhã pode estar faltando. Então a gente pede à população realmente ter essa consciência e usar adequadamente mesmo a água. Né? Tá certo, então. Muito obrigado. Este é Luiz Carlos Medeiros, coordenador industrial da Sanepar Foz do Iguaçu, que participou com a gente na CBN. Muito obrigado. E você recebeu as dicas. Agora é só seguir a linha. Vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos.